direi o bom mestre querido. Sobre as ondas do mar da vida andarei. Sei que dores e pesares sentirei, mas com Cristo ao meu lado vencerei. Cantarei dia e noite em seu louvor. Falarei do seu amor ao pecador. Aleluia, cantarei.